andrecedesmoral.com.br. Essa é uma das canções mais lindas do meu repertório. Esse aí. Samara e Felipe Vizinho, você respeita. Em nome de mim, produções e eventos. Tudo que eu posso é o que eu vivo. Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto. Aqui eu sou um cara que carrega essa noite na balada e só tá em casa no domingo. Aqui eu sou um cara, ninguém aprovou, mas você tá aqui comigo. Eu vou passar só pra não ver em você. Eu vou postar só pra não ver em você. Vou descer o nível, tá de cair valinho. Eu vou postar só pra não ver em você. Opa, tá acompanhada no baile lotado. Eu vou postar só pra não ver em você. Vou descer o nível, tá de cair valinho. André Cedeiros, o mural de Ibicoara. Nem tudo que eu posso é o que eu vivo. Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto. Aqui vem o som, cara, carrega essa noite na balada, só tem casa no meio. Olha que ninguém aprovou, mas você tá na